Esta historia de fabricación de enemigos, para empezar, yo creo que tenemos que escuchar lo que dice especialmente el imperio por sus vías más oficiales. Es muy interesante cómo funciona la capital del imperio. Yo creo que vosotros muchos tienen conocimiento directo, cómo funciona Washington. Yo tengo amigos chineses que hacen una interpretación muy interesante. Dicen que hay silos de poder y de emanación de poder en la capital imperial. Es verdad, comparas la Casa Blanca con el Departamento de Estado, con la CIA, con el Pentágono, con las grandes medias, con Washington Post, y con las diversas agencias de inteligencia, con todos los lobistas de la Avenida K en Washington. Y todos esos emanan formación de opinión full time, 24 horas sobre 7. Y esto pasa directamente siempre a la televisión. Entonces, uno de los grandes rituales del domingo por la mañana en los Estados Unidos, para todos que se interesan en política, es ver lo que están diciendo los arautos del poder en un programa que se llama Meet the Press. Y esta es siempre la visión oficial imperial, ¿no? Y hay todas esas series de conferencias de prensa, leaks, ¿cómo se dice leaks? Vazamientos, ¿no? De información. Y cuando generales aposentados o la gente que hace lo que se llama la puerta giratoria en Washington pasan del gobierno a la iniciativa privada, al complejo industrial militar, después revuelven, es una giratoria eterna de cómo funciona el corazón del imperio. Entonces, el imperio ahora está confrontado con un serísimo problema porque hay un contraproyecto de una escala casi global, que es un proyecto chino, básicamente las nuevas rutas de la seda, que es algo que estaba más o menos elaborado por el Ministerio del Comercio chino, después por la inteligencia china, gente, por ejemplo, en la Chinese Academy of Social Sciences, Academia de Ciencias Sociales de Pekín, estaban discutiendo y fue formalizado por el presidente Xi Jinping hace menos de 3 años, cuando hizo un viaje al Kazajistán y lanzó la idea de las nuevas rutas de la seda. Y este es un proyecto antiimperial en el sentido que es una integración de toda Eurasia de un punto de vista de comercio y no de guerra. Y la única capacidad de desintegración que tiene el imperio es la razón por qué yo lo llamo como el imperio del caos, que es la producción del caos y después ser atingido por lo que se dice de blowback, los efectos inesperados de esta producción de caos. Y los chinos, es una enorme potencia comercial, es la fábrica de todo el planeta, como lo sabemos, tenían que hacer una modificación de su sistema. Los primeros 30 años, como codificados por Deng Xiaoping, todos los objetivos fueron alcanzados. El próximo paso es de cualificar un mercado interno en China, que es transferir una otra grande parte de la población campesina, especialmente de las provincias del centro o en el oeste, para las grandes ciudades, urbanizarlos todos. Ya es una sociedad más de 50% urbanizada. Crear este mercado interno, desarrollar ese mercado interno y al mismo tiempo expandir la capacidad de superproducción de la industria china. Y esta exportación tiene que ser para los vecinos, y no solamente para los vecinos, en la Asia Central, alrededor de la histórica ruta de la seda, sudeste de la Asia, los 10 países de la Asociación de las Naciones del Sudeste de la Asia, sud de la Asia, India, Bangladesh, Pakistán, hay un corredor económico que están planeando, y todo eso digamos, es una política que lanzaron en 1999 que se llama Go West, ir para el oeste. Es Las novas rutas de la seda são uma espécie de Go West gigante, que abarca toda a Ásia, chegando aqui na Europa. Então, vamos a ter, idealmente, digamos, no 2024, 2025, trenes de high speed rail, como o AVE espanhol, fazendo Xangai, Madrid, em 4 ou 5 dias. Por exemplo, este é o embrião que já existe hoje, que são trenes de carga que, por exemplo, vocês devem saber, o primeiro trem de carga que veio de Yiwu, em China, a Madrid, há alguns meses. Há outros que vão até Duisburg, no Vale do Ruhr, na Alemanha. Já atravessam Irã normalmente e os chinos vão construir o setor de trens de alta velocidade em Irã também, atravessando Turquia. Então, esta expansão industrial, movida não somente por trens de alta velocidade, mas também por via marítima, o que chamam a ruta da seda marítima, né? Tudo isso é um projeto coordenado de expansão comercial china e outra conceptualização muito china, em uma situação de win-win, ou seja, todos devem ganhar. As empresas chinas, a expansão comercial china, mas os partners locais também, os governos e as empresas de todos os países tocados. São praticamente 30 ou 40 países que fazem parte das novas rotas da seda. Então, desenvolveram todo um sistema institucional para facilitar digamos, o braço externo do sonho chinês. Se vocês vão a Beijing hoje, veem todas as linhas de metro de Beijing, Chinese Dream. Esta é a ideologia oficial do futuro chino. Claro, não vamos falar hoje dos problemas que vão enfrentar para chegar a este sonho chinês, mas o fato de que têm uma visão e um projeto a largo término, não somente para toda a Ásia, mas para a integração da Eurásia, é algo que deixou o império completamente desnorteado, porque não esperavam que uma potência emergente a um estado de consolidação pudesse ter uma visão a longo prazo capaz de competir com um império que hoje não oferece nada, não somente para a Europa, como para a América Latina, para o Medio Oriente ou para o resto da Ásia, em termos de visão para o futuro, a não ser caos, produção de caos, guerras, intervenções tipo responsabilidade de proteger, R2P, como em Líbia, cambiamento de regime change, operações de regime change, como em Síria, que vai continuar, apesar de este cessar-fogo, que é um cessar-fogo de pacotilha. E, especialmente, o fato de que China e Rússia vão colaborar cada vez mais na união de dois projetos que são mais ou menos similares. Quando Putin disse em Munique, em 2007, que queria ser uma zona de livre comércio em Europa e Ásia, unindo Lisboa a Vladivostok, é o mesmo que os chinos, alguns anos depois, vamos fazer um high-speed rail de Xangai a Madrid. É exatamente o mesmo projeto. É uma união organizada por Rússia e China, comercial, de business com a Europa, e que para os europeus e para os russos e para os chineses é um win-win total. É o que, por exemplo, se hablas com a classe industrial alemã, não estou falando dos partidos políticos na Alemanha, é o que dizem off the record sempre: sim, sí, queremos fazer muitos business com os russos e os chinos, mas os americanos não o deixam, porque a Alemanha ainda é uma colônia política americana. E é isso o que os analistas, por exemplo, em Bruxelas, seja da União Europeia, seja da Comissão, nunca da OTAN, pero não há dissidentes praticamente na OTAN, mas muita gente muito bem preparada na Comissão Europeia disse o mesmo. Não podemos, diziam até o meio do ano passado, não podemos fazer business com o Irã porque os americanos não o deixam. E agora, é algo que vamos falar também, continuam sem poder fazer todos os business que querem com o Irã, muitas empresas europeias, porque os americanos, os bancos, especialmente o sistema financeiro americano, o Departamento do Tesouro, está mandando mensagens para corporações e bancos europeus: don't do business with Iran. Aún não podes fazer nada. E querem manter todo isso em um estado larval, de uma confrontação larval, porque não respeitam o sistema iraniano e não querem normalizar a relação com o Irã. O que queriam era tentar seduzir o Irã a passar ao campo, digamos, do Occidente, sobretudo do campo americano. O Irã tinha e tem relações boas de comércio com muitos países europeus. E os iranianos perceberam o jogo, chegou-se a um acordo no ano passado em Viena, e depois tudo anda em muito câmera lenta. E os iranianos, e sobretudo o líder iraniano, Ayatollah Khamenei, já disse várias vezes: nós não vamos alterar nossa ideologia, nosso sistema, para passar a nos americanizar de um dia ao outro. Queremos fazer business com o Ocidente, claro, mas em termos egalitários de respeito mútuo. Pero a organização estrutural e de comércio iraniano está mais ligada, voltada para a Ásia do que para a Europa. A longo prazo, sim, porque se há investimentos europeus para desenvolver as capacidades energéticas de Irã, e necessitam de 200 mil milhões de dólares, euros sobretudo, e sobretudo seria de europeus ou de chinos ou de russos, para ter capacidade de exportar tudo o que podem em termos de energia, em óleo e em gás natural. Mas isso vai se passar nos próximos 10, 15 anos. Então, esta ideia que tinha muitos centros de poder nos Estados Unidos, de que, não, amanhã os iranianos vão exportar gás natural para a Europa e vai acabar o monopólio de Gazprom e vamos infligir uma outra derrota aos russos. Não, isto vai se passar em 10 anos e será uma repartição de mercado entre os iranianos e os russos, sobretudo, para o mercado de energia europeu. Bom, tudo isso para dizer-los mais ou menos que, ok, o que está dizendo, basicamente, o centro do poder confrontatório americano, que é o Pentágono, em relação a quais são os verdadeiros inimigos do Império. Isto já proclamaram em sua doutrina de segurança nacional no ano passado. E há mais ou menos um mês, mais uma vez, em uma das famosas conferências de prensa do Pentágono, enumeraram por ordem quais são as cinco grandes ameaças estratégicas para os Estados Unidos. Ordem: Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e terrorismo. E eu creio que todo o projeto está nesta ordem. Ordem das ameaças estratégicas. Primeira observação importante: o último na lista é o terrorismo. E isto explica por que esta coalição de pacotilha dos americanos contra Daesh em Síria e Iraque, desde o início, eu la chamava a coalição dos oportunistas, porque tem Kuwait, United Arab Emirates, Turquia, que não estão interessados em combater Daesh, ao contrário. Para eles, Daesh era um mecanismo para subverter e fazer um cambio de regime em Síria. E não fizeram nada em mais de um ano de, digamos, operações. E os russos enviam uma pequena força de intervenção. Em 3 meses, fazem o que essa coalição ocidental, mixto de americanos, alguns europeus e a gangue de los petrodólares do Golfo, não fizeram em mais de um ano. Que é infligir uma séria derrota a Daesh e os encurralar em uma área onde podem manejar o que fazem e pensar a um final estratégico nos próximos meses, que é conquistar Deir al-Ezor e depois uma ofensiva contra Raqqa, que é a capital deste califato falso, né, digamos. E isto, do ponto de vista do Pentágono, quando já haviam tentado uma revolução de color em Ucrânia, que funcionou desta vez. E depois seria o primeiro passo para encurralar ainda mais a Rússia nas suas fronteiras do oeste, Western Borderlands de Rússia. E o segundo passo seria de tentar exportar essa revolução de color para o interior da Rússia. Não funcionou. Não só houve uma contraofensiva russa do ponto de vista de Síria, como a tentativa de acabar com a economia russa, que foi provocando uma desvalorização do rublo cada vez maior, e, sobretudo, esta guerra do petróleo barato, que foi coordenada em Washington, foi mais ou menos manipulação da Arábia Saudita para seguir esta política, mesmo com um efeito já previsto e terrível para a própria indústria americana, que é a indústria do gás de xisto. Se queres uma política de petróleo barato, como os americanos disseram a Riad diretamente, vão fazer isso para acabar com a economia russa. E vocês têm reservas suficientes para passar 2, 3, 4, 5 dias e muito mais. Porque os sauditas têm obrigações do Tesouro americano em acciones americanas, algo não declarado que está em trillions of dollars. Como se diz trilhões? Milhões de milhões? Trilhões. Trillions, not billions. Trillions. Trillions. Há uma estimativa de que têm 12 trillion dollars in bônus del tesouro americano e não declarados, e não se sabe de isso em Arábia Saudita, a não ser a Casa de Saud. E os que sabem de isso nos Estados Unidos são alguns operadores de Goldman Sachs e companhia, porque o Goldman Sachs utiliza, a Casa de Saud utiliza muito Goldman Sachs para todo tipo de transações financeiras. E isto me foi passado por uma fonte que tem acesso não somente a Goldman Sachs, como a Casa de Saud. E eu publiquei isto no início do ano em 3 colunas em Sputnik, em Rússia. E minha fuente me disse que isto foi leído por a gente da Casa de Saúde. Estavam desesperados, porque se os americanos pegassem essa informação e poderiam usá-la para ser uma espécie de chantagem monstro, como agora estão fazendo. Mas por uma outra razão. Vocês devem ter visto há alguns dias que os saudistas disseram que se as 28 páginas do relatório sobre o 11 de setembro, que teoricamente, segundo os que lo leram, fazem uma direta relação de financiamento saudita aos terroristas do 11 de setembro. Se isso é revelado, os sauditas imediatamente retirariam ou venderiam 750 milhões de dólares em ações americanas do mercado. Seria, podemos ler como uma chantagem dos sauditas contra os americanos. Não, porque os americanos antes estavam tentando chantagear os sauditas. E isto não é o verdadeiro valor de lo que detienen em obrigações do tesouro. Tienen al menos 15 vezes mais de isso. Mas isso não podem admitir dentro da Arábia Saudita, porque acaba com o mito de que a Arábia Saudita está perdendo dinheiro com a crise do petróleo barato. Não. Quando os americanos mais ou menos impuseram esta ideia aos sauditas, sabiam que os sauditas tinham um enorme capital que poderiam tirar discretamente e, para a opinião pública, poderiam dizer, estamos perdendo muito, temos problemas de budget, temos que refazer nosso budget, temos que cortar subsídios para nossa população. Não, tudo isso não é a verdadeira história. Então, estou mais ou menos ligando isto para dizer que o terrorismo em si não é nenhuma prioridade para o império, mas pode ser manipulado para impedir esta relação mais estreita de comércio entre os europeus e os russos. Pode ser usado para intimidar os russos, no sentido de que, se há uma progressão de Daesh em Síria e em Iraque, o próximo passo seria fazer uma conexão com o sul do Cáucaso, que é a famosa linha direta Aleppo-Grozny, 900 quilômetros, que podem nascer em 1 dia e meio, 2 dias máximo. E a inteligência russa lo sabe muito bem. Se Daesh vence hipoteticamente em Síria e em Iraque, vão exportar sua revolução para o sul do Cáucaso, que é a extremidade sul da República Russa. Ao mesmo tempo, podem dizer aos sauditas, comportem-se, tenha que continuar com sua guerra de petróleo barato, senão nós vamos utilizar estes terroristas contra vocês, dentro da Arábia Saudita. Estes terroristas podem trabalhar à vontade em jihadis, salafi jihadis, matriz ideológica, wahhabi, que é a religião oficial da Arábia Saudita. Podem trabalhar à vontade na fronteira do Líbano, na fronteira da Síria com a Turquia, neste puente entre Mosul e Raqqa, pero dentro da Arábia Saudita não, porque iriam desestabilizar a Casa de Saúde. E por que podemos dizer que os americanos podem usar essas armas de chantagem? E isto foi admitido oficialmente, on the record, em uma entrevista, por acaso, dada a Al Jazeera, por el ex-comandante de la Defense Intelligence Agency, la Agência de Defesa de Inteligência Americana, Michael Flynn. Ele dijo directamente, casualmente, no meio da entrevista, que hubo uma decisão proposital de Washington para deixar o Estado Islâmico Daesh prosperar à vontade. E isto explica muitas coisas, inclusive a famosa caravana de Toyotas Blancos no meio do deserto, que atravessou de Síria ao Iraque, e todo o sistema de satélites americanos que sabe a placa de todos os coches de Zaragoza, não viu a caravana de Toyotas Blancos. E isto foi o início da invasão de Síria por Daesh. E isto nos remete a algo muito importante também, como nasceu Daesh. A célula inicial do nascimento de Daesh, o acto de nascimento de Daesh, foi em um campo de prisioneiros americanos chamado Camp Baca, no sul do Iraque, entre Basra e a fronteira com o Kuwait, onde estavam, em este campo, no meio dos anos 2000, entre 2005, 6, 7, toda a os líderes que haviam capturado da banda de Al-Qaeda em Iraque, que era controlada por aquele louco chamado Abu Musab al-Zarqawi, que foi morto por um míssil americano, justamente, e todos os que haviam conseguido capturar da liderança militar de Saddam Hussein. Então, foi um encontro absolutamente uma pesadilha, mas realizável. Realizável dentro de uma instalação controlada pelos americanos. O que quer dizer, vigilada pelos americanos, e se algo acontecia lá dentro, é porque era intencional. O formato, a configuração de como Daesh iria actuar em Síria e em Iraque, veio diretamente de gente ligada a Zarqawi, especialmente um dos dois. Um morreu pouco depois. E o outro era o califa, o falso califa, al-Baghdadi, que era um clérigo, um pequeno clérigo, não muito importante em Iraque antes, que depois se virou cada vez mais salafi jihadista. E alguns ex-generales batistas do exército de Saddam Hussein. Então, se configuraram, basicamente, uma guerrilha muito bem treinada, porque tinha experiência direta de guerra, contra os americanos, inclusive, e com um verniz religioso, para poder vender esta ideia para todo o mundo muçulmano e regimentar digamos, jihadis online em Bélgica, em Espanha, em Inglaterra, em França. Isto funcionou à perfeição. Isso há 7 anos, não é muito tempo. Mas primeiro tinham que conquistar um território, conquistar uma pequena faixa de território em Iraque, depois que foram liberados. Esses poderiam, como o Guantánamo, permanecer neste campo Baca por anos, se não décadas. Não. Depois de 2, 3 anos, foram liberados por os americanos. Ok, you can go, e podem fazer o que querem. É exatamente o que fizeram. Conquistaram seu pequeno inicial pedaço de terra em Iraque. Quando começou lo che all'inizio si chiamava rivoluzione in Siria, che non era veramente una rivoluzione. Hubo una repressione dell'esercito sirio, claro, perché hubo fuentes de, claro, de confrontación con Damasco, porque eran en zonas isoladas de Siria, como por ejemplo un lugar que se llama Dara, que es en la frontera de Jordania con Siria. Es un horror. Yo estuve en Dara años atrás y es un nido de salafistas en gestación, prácticamente. Completamente ignorado por Damasco, muy conservadores y sob influencia de wahhabitas también. Entonces, esta mini revolución comenzó por las bordas de la nación siria. Había el inicio, ciertamente, yo estaba en contacto con unos de ellos, había estudiantes en Damasco también que estaban protestando contra un sistema monolítico, que es el sistema del partido Baath en Siria. Pero después, inmediatamente después, en los primeros 2-3 meses, este embrión de contestación fue completamente usurpado por los salafis yihadistas, con empeño directo de soporte de los sauditas y de los qataris, y claro, muy por detrás, por los americanos. Es el concepto americano de leading from behind, que es liderar por detrás, que es perfecto. Esto no puedes hacer una ligación directa entre, por ejemplo, fornecer armamentos los americanos a milicias, y de dónde vienen esos armamentos. Ah, viene de la CIA, pero ¿de dónde? ¿Viene del Pentágono? ¿De dónde? Entonces es el concepto de liderar por detrás. Entonces el imperio tenía en el corazón del Oriente Medio, entre Siria e Irak, una especie de guerrilla de reserva para producir caos, que es exactamente lo que están haciendo Daesh en los últimos 3 años. Produzieron un caos gigantesco al punto de ellos mismos decirem que el Sykes-Picot de 100 años atrás, cuando Francia e Inglaterra dividieron el Oriente Medio, estaba acabado. Que agora estavam unindo Siria e Iraque em suas verdadeiras bordas e fazendo um califato que iria se expandir e chegar incluso na Arábia Saudita. Hubo proclamações de Daesh hace 2 anos dizendo que nosso próximo objetivo é Meca e Medina. Entonces, del punto de vista del imperio, si esto no, como reconocido por Michael Flynn, on the record, y esto pueden ver en YouTube la propia entrevista donde dice claramente, fue una decisión directa de Washington. No sabían de los efectos colaterales después, porque eso nunca saben. Tenemos que ver, por ejemplo, lo que ocurrió con la invasión de Irak en 2003, donde los neocons achaban que todo se pagaría en 12 meses y teníamos una nueva democracia en medio del Oriente Medio. Entonces, no calculan esos efectos de blowback, efectos colaterales que vienen después. Non intended, ¿no? Pero sabían que la provocación de caos iría a funcionar, podría funcionar por décadas y crear una guerra civil en el centro de la Siria, Irak, Mesopotamia y toda esta fuente civilizatoria del mundo islámico por décadas. Este proyecto es muy bueno porque no solo mantendría la necesidad de la presencia militar americana en la región esencial, como al mismo tiempo estaría cortando a largo plazo ramificaciones de la ruta de la seda, de la conexión Siria-Irak que podía se unir con Turquía y facilitar este comercio entre Europa y Asia, unión de toda la Eurasia. Entonces, la producción de caos por el imperio estaba centrada en Oriente Medio y al mismo tiempo estaba centrada en oeste de Rusia vía Ucrania, que es maneras de cortar esta integración de Eurasia, maneras de cortar las nuevas rutas de la seda. Y hay también un plan, un tercer plan, podemos llamar de plano C de toda esta historia, que es una intervención en el oeste de la China, que es algo que ciertamente va a ocurrir, no inmediatamente, pero en el futuro, una de las articulaciones de lo que algunos de nosotros llamamos de guerra híbrida, y vamos a voltar a este tema brevemente, es producir una conflagración nel oeste della Cina, che è il nodo essenziale della rotta della seta, perché tutta la comunicazione di treni e di commercio passa per la provincia di Xinjiang, che è l'oeste della Cina, che tiene un problema enorme della popolazione locale degli Uigurs e sua relazione con i cinesi Han. E Xi Jinping comprendeu che tiene necessità di implantare una politica di integrazione, non di assimilazione diretta, però di integrazione. Però è molto difficile. Una cosa è lo che decide in Beijing e altra cosa è lo che i funzionari locali del Partito Comunista hacen localmente. E hai una dicotomia enorme, storica e in poco tempo è molto difficile arrivare a una accomodazione. Però Xi Jinping sa che questo è essenziale. Se hai una pacificazione, diciamo, del Xinjiang, il processo della nuova rotta della seta può funzionare senza problemi. Se no, è impossibile perché va a se quebrare già nella frontera della Cina. E nella frontera della Cina con il Kazakistan, con il Kirghizistan, questi paesi della... degli stands dell'Asia centrale che sono fondamentali perché hai che stabilire lazos molto più concreti con tutti loro perché sono parceros fondamentali per l'espansione delle rotte della seta. Entonces, tutto questo sistema è lo che alcuni di noi, hai 5 o 6 di noi, qualificiamo di guerra ibrida perché hay elementos de guerra directa, hay elementos de cambio de régimen, hay elementos de provocaciones ocasionales y hay elementos a longo plazo de impedir unión. Esto es el caso de Rusia, este es el caso de impedir las rutas de la seda por el Oriente Medio, este es el caso de producir caos y atribuir este caos a una cisión dentro del Islam, entre sunitas e xiitas, que foi desde o início, desde antes da invasão do Iraque, criada por el imperio, basicamente. Quando eu estava em Iraque, antes da guerra, no 2012, eu passei um mês em Iraque, visitando todo o Iraque e falando com todos, desde a elite do partido, desde os sadamistas até o povo na calle. E todos me diziam o mesmo, não há conflitos entre sunitas e xiitas aqui. Vivemos entre sunitas e xiitas há séculos. Isso é uma invenção dos americanos, e lo foi. E depois passaram dos sunitas de los Baath a apoiar os xiitas diretamente e exacerbaram este conflito religioso, não somente em Iraque, mas todo o resto del Oriente Medio. Siria es la misma situación. Y esto todo en unión justamente con las gangs petrodólares sunitas del Golfo. Kuwait, Emirates, Qatar, especialmente, y claro, la Casa de Saud, Arabia Saudita, el Consejo de Cooperación del Golfo, GCC. Y hay el papel de la Turquía. La Turquía en todo eso... con los Estados Unidos, y al inicio achaban, no, la Turquía puede coordinar este nuevo Oriente Medio, alineado con la hermandad musulmana, más o menos sob control nuestro, liderando por detrás Washington, y puede ser el modelo a ser vendido a todo el nuevo Oriente Medio después de las revoluciones de color y de la primavera árabe. Pero no se pasó exactamente así. Porque este Frankenstein que crearon, Daesh, se expandió a un punto donde Daesh comenzó a contaminar prácticamente todo el Oriente. Es un cáncer que llegó a contaminar antes de la invasión. Invasión e intervención rusa. Invasión decir intervención rusa. Yo prefiero decir intervención rusa. Era un cáncer total. Y después de esos 5 meses de rusos en Siria, está más o menos contenido. Y esto, para el punto de vista del imperio, no es lo que quieren. Este proceso, por ejemplo, que está del proceso de paz, sobre todo en Geneva, es una cortina de fumo. Lo que quiere a longo plazo es una guerra en Siria total, civil, por décadas. Como si fuese un remix de la guerra en el Líbano de los años 70, que duró casi 15 años. El punto de vista del imperio ideal para Siria sería una guerra de 15 años también. que desagrega todo el Oriente Medio y justifica más una vez una presencia americana, sino directa, al menos periférica. Ya están hablando de mandar tropas americanas adicionales para Irak. Están hablando de esto esta semana, por ejemplo. Entonces, es esta guerra del terror declarada por Bush en 2001 es un círculo constante y es un presente que está siempre se presenteando. Es un círculo vicioso que no acaba nunca, ¿no? Bueno, ok, eso para decir que el terrorismo no es la prioridad. Y para decir que la prioridad, como lo anunciaba el Pentágono, es Rusia, China e Irán es el cuarto. Después de Corea del Norte está en tercero porque tienen armas nucleares. Y claro, el imperio no puede hacer nada contra quien detiene armas nucleares. Esto es lo que no sabía Gaddafi, por ejemplo. ¿Por qué Rusia, China e Irán, primero, segundo y cuarto? Justamente porque son los tres polos principales de las nuevas rutas de la seda. El viaje de Xi Jinping a Teherán, toda la ofensiva diplomática de Rouhani con los rusos y los chinos, la parcería estratégica de los rusos y de los chinos, el hecho de que los militares de Rusia en China están cada vez más disminuyendo el gap, como se dice, el buco, ¿no? Exacto, la diferencia con el Pentágono. Esto, la gente del Pentágono lo vio con la ofensiva rusa en China y estaban desesperados. No sabían que los rusos tenían esta capacidad militar modernísima en los, que organizaron básicamente en los últimos años. Y con los chinos, básicamente el pretexto es siempre lo que ocurre en el Mar del Sur de la China. Y decir, no, tenemos que contener la agresión china en el mar del sur de la China. No, porque sabe que los chineses ahora tienen submarinos nucleares de última generación que intenden patrullar todo el mar del sur de la China, que consideran la mayor parte como un mar chino. Y esta alianza se traduce también, Rusia-China se traduce también en el ámbito comercial y en el ámbito de bancos también. Es donde entran los BRICS. El Banco Asiático de Investimento, que es para financiar operaciones relativas a la expansión de la ruta de la seda. El Banco BRICS de Desenvolvimiento, que es para inicialmente financiar proyectos dentro de los cinco BRICS, para después de 4 o 5 años, comenzar a financiar también en todo el sur global, incluyendo países de África y algunos de Oriente Medio. Y el propio símbolo del BRICS, que en Washington es una de las palabras más sucias que se puede imaginar. Cuando se habla de BRICS en Wall Street o en Washington, es el terror total. Detestan porque saben que BRICS es el símbolo de un nuevo proyecto, con todos los problemas internos de los BRICS. Para no hablar de Brasil, ontem me fui a dormir a 5 horas de la mañana viendo por internet la votación del impeachment en Brasil, y yo estaba sin palabras. Eran unos espectáculos políticos más repulsivos de las últimas décadas, comparable con Colin Powell en la OTAN en el 2003. Absolutamente horrible. Pero explicable en el tema general de guerra híbrida. Entonces, tentaron guerra híbrida con Rusia. Están ainda en diversas fases. No llegaron a una revolución de color, porque es imposible una revolución de color en Rusia contra un presidente Putin que tiene 80% de aprobación popular. Pero lo intentaron en Ucrania, funcionó para tentar minar los rusos o atraer los rusos para una invasión de Ucrania, ofreciendo un pretexto para la OTAN de intervenir contra los rusos. No funcionó tan bien. China lo intentaron con una manipulación que relativa a la cotación de yuan y sobre todo interviniendo indirectamente en las bolsas chinesas de Shanghai y de Shenzhen. Eso hace algunos meses. También no funcionó. Brasil es un caso muy particular de guerra híbrida porque ya tiene una democracia establecida de más de 25 años. Es un país que tiene un dinamismo creativo que, por ejemplo, no se encuentra en Rusia. Es un país del occidente, no está en Asia. Era una especie de jardín de delicias del capitalismo americano Pero Lula começou a diferenciar isso e criou relações de comércio com Irã, com China, com Rússia, que não havia antes. É um membro fundamental dos BRICS. E, claro, depois que a direita perdeu 4 eleições em seguida para presidente, e Lula, ao menos Lula, estava começando a modificar um modelo de exploração colonial que sempre houve em Brasil, baseado basicamente na escravatura. É o último país do mundo que aboliu a escravatura em 1888. E todas as relações sociais em Brasil são condicionadas por a escravatura. Não se entende o Brasil se não se entende a herança da escravatura em Brasil. A parte do genocídio dos índios, a parte do pilhagem do subcapitalismo português, tudo isso. E a formação das elites do Brasil, basicamente, são elites criptofascistas, racistas e esclavagistas. E esta é a gente que estava ayer detrás deste golpe no Circus Maximus do Congresso do Brasil. Pero quando infelizmente, eu compreendo tudo o que dizem, o que para mim é um problema. Prefiro não entenderlo, como por exemplo em Tailândia, onde não entendo quase tudo o que falam. É um ruído de fundo. Em Brasil, abrem a boca e eu sei de onde vêm, quem nos paga, onde estudaram, onde não estudaram, porque falam mal português, etc. E ayer eu estava vendo, eu podia fazer um raio X de cada um dos ditos representantes, escolhidos basicamente por pequenas corporações, lobby de agribusiness, etc., que estavam votando por um impeachment em um processo basicamente completamente ilegal, porque não foi julgado pela Suprema Corte do Brasil que Dilma cometeu a figura legal é crime de responsabilidade. O que isso é o que hace Obama, é o que havia feito Clinton, é o que havia feito Reagan, é o que havia feito muitos dirigentes europeus, maquiou um pouco as contas do budget federal. É o que todos os presidentes fazem. E não era totalmente ilegal o que disse, porque lo dijo antes, estou usando empréstimos do Banco Extra para equilibrar o budget. E esta é a razão oficial dessa moção de impeachment do Congresso. E tudo isso está ligado indiretamente com esta investigação que vocês em Espanha conhecem. Não sei como se chama em Espanha, se lava, car wash, a investigação de corrupção em Brasil. Lava jato. Sim, sí, como se chama em espanhol? Blanqueo de dinheiro? Não. Quando vas com o coche para lavagem automático? ¿Cómo? Túnel de lavado. Sim, lavado, blanqueo de dinheiro. Ok. Essa é a tradução direta do nome em português desta, porque o início da investigação ocorreu justamente em algo que vazou em lavajato. Mas esta é muito mais complicado, porque é uma investigação que derivou diretamente do espionaje da agência da NSA, National Security Agency, Agência de Segurança Nacional Americana, da Petrobras e mesmo do telefone portátil, do móvel de Dilma Rousseff, a presidente. E isto foi denunciado por Wikileaks e publicado por Wikileaks em 2011, já, muito antes do início do Lava Jato, que começou em 2014. Há 2 anos. Então, há uma conexão direta entre o que a NSA estava espiando em Brasil. E por que Petrobras? Porque Petrobras é a maior empresa de Latinoamérica, está cotada no Dow Jones, em New York. É uma empresa de capital misto, quase 50% dos acionistas estrangeiros, a maior parte são americanos, mas o principal acionista é o Estado do Brasil. E descobriram, com tecnologia própria, depois de anos, tecnologia desenvolvida em Brasil, as maiores reservas de petróleo do século XXI, que são os depósitos do pré-sal na costa do Rio de São Paulo. O problema é que Lula impediu a la Big Oil americana de fazer parte da exploração. Então, a Petrobras detém o monopólio da exploração e depois da revenda dessas jazidas. Isto, do ponto de vista de Chevron, ExxonMobil, etc., é inaceitável. Y es una de las razones principales de todo lo que ocurrió después, envolviendo la operación Lava Jato, baseada ella ya en esas informaciones cogidas por la NSA. Entonces hay una ligación directa entre lo que NSA apuró, cómo esto vazó para un pequeño juiz de provincia de un estado menor del sur del Brasil, hiperconservador, el estado de Paraná. Esto podría ter vazado, por ejemplo, para São Paulo, que es la capital económica de la América Latina. No, vazó para un pequeño juiz. Y él empezó esta investigación munido de todas esas informaciones cogidas por la NSA de lo que ocurría en Petrobras. Es verdad, había un esquema de corrupción gigantesco que se podría definir como una célula criminal dentro de Petrobras, pero ¿por qué en Brasil no existe algo que es legalizado en los Estados Unidos, que es la figura del lobista? No solamente el lobista para obtención de contratos, como el lobista político. No existe una ley en Brasil que regulamente la colección de datos para financiamiento de campañas electorales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que conseguir la plata de algún lado. Y lo que ocurrió desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, dito príncipe de los sociólogos en Brasil, ex developmentalista, ex creía verdaderamente cuando enseñaba, yo me recuerdo de ese tema, yo era adolescente, que la visión de la América Latina sería de un desarrollo propio. Y después se convirtió en un liberal de segunda, tercera, ¿sabe? Un sub-Tony Blair tropical. Y líder de la derecha, ex-socialdemócratas, reconvertidos en neoliberales y reconvertidos en derecha en el Brasil, que son algunos de los principales protagonistas del golpe de ayer. Y esto ocurrió durante su gobierno, pero nunca fue apurado en la época porque la grande media, toda ella alineada con Cardoso. Esto lo conozco directamente porque yo escribí para esta grande media cuando vivía aún en Brasil en los años 80. Y después seguí Cardoso en sus viajes por Europa y venía en España, venía en Francia, venía en Italia como, ¿sabe?, el príncipe de los sociólogos que quería, ay, yo tengo necesidad de hacer más acuerdos comerciales con los europeos, es Brasil el país del futuro, bla, bla, bla. Ridículo. Anyway, ¿dónde estaba? Me perdí con el príncipe de los sociólogos. Sí, Petrobras. Ese esquema de Petrobras era una célula, digamos, dentro de Petrobras que organizaba acuerdos de construcción de instalaciones ligadas a Petrobras por las grandes compañías de construcción brasileñas, y una parte de esa organización, digamos, fluía como fondos de campaña para diversos partidos políticos, no solamente el Partido de los Trabajadores. O sea, todo el esquema político del Brasil es corrupto y siempre fue corrupto. Entonces, si hubiera una operación Lava Jato verdaderamente para acabar con la corrupción en el sistema político brasileño, como le manipulite en Italia en los años 90, todos estarían implicados y todos estarían indiciados y muchos estarían encadenados ya. No. Toda la investigación se concentró sobre políticos del PT. Entonces empezó con algunos directamente imputados, dos o tres de la oposición imputados, pero no perseguidos judicialmente. Y sobre todo... Ao longo da operação, que foi uma cópia brasileira de Manipulite, o papel essencial da mídia brasileira, que é, comparada com a Espanha, o nível de concentração é um pior no Brasil. 95% da mídia corporativa brasileira, mainstream, é controlada por 4 famílias. Todas estas 4 famílias foram a favor do golpe militar de 1964, organizado por las élites brasileñas, con apoyo directo de los Estados Unidos, que acabó con un gobierno que era un gobierno muy similar con el gobierno de Lula. El presidente era Django Goulart en 64. Django Goulart era una especie de Lula avant la lettre. Y para esto, para las élites brasileñas, justamente las esclavagistas, era absolutamente impensable. El problema es que Lula, 50 años después, llegó al poder y empezó a hacer lo que Django debería haber comenzado a hacer en 63-64, que es un mínimo de igualdad social, un salario mínimo más o menos decente, promover la industria nacional, promover la competitividad de la industria brasileña al nivel internacional, por ejemplo, Petrobras y una de las compañías de construcción, Odebrecht, que tiene nivel de competir con las mejores chinas y las mejores japonesas. Y no es por acaso que los dos alvos principales de Lava Jato son las dos compañías brasileñas que tienen proyección internacional. Para las élites es impensable una industria brasileña nacional de competitividad internacional. Son subordinados, tienen una mentalidad de colonizados eternos. Y colonizados no vis-à-vis al Asia o el resto del mundo. Colonizados en relación al imperio y para dos o tres centros de poder en Europa. Sería sobre todo Francia y Alemania. Pero sobre todo colonizados por el imperio. Son élites, ustedes deben, muchos deben saber, el sueño de la clase media brasileña que copia todo este imaginario, este universo de las élites, es un condo en Miami. Y no sabe ni mismo hablar inglés propiamente. Pero el sueño de la clase media brasileña es un sueño en Miami y tener una casa equivalente a una casa de suburbio de Florida o California. Cuatro SUVs, poluindo todo. Es eso. No es muy diferente. Son ignorantes y arrogantes, que es un mix terrible, que se encuentra en Turquía, en Egipto, en Arabia Saudita, pero en Brasil es particularmente nocivo porque es directamente ligado a esta mentalidad esclavagista. Entonces, todo eso es un cóctel absolutamente tóxico que Lava Jato llevó a proporciones absurdas al punto de polarizar el país completamente. Entonces, el país, en los últimos dos años, el último un año y medio, sobre todo, después que Dilma hubo su reelección en el fin de 2014, está completamente paralizado, polarizado, no hay investimento, no hay progresión industrial, el desempleo, no como en España, pero llegó a 7-8%, el desempleo en Brasil estaba a menos de 4% en el final del gobierno Lula, por ejemplo. Y esto, unido a todo eso, hubo un caso de casi de suicidio, porque Dilma no es, como Lula, una grande negociadora política, y especialmente una grande política. Ella está en el nivel de un gerente de banco de provincia, básicamente. No tiene la capacidad de gobernar un país tan complejo como Brasil. Y no tiene capacidad de articulación política. No habla con la gente. Tenía sus ideas económicas y quería implementarlas directamente sin consultar a los mejores especialistas económicos del país. Imposible. Lula hacía exactamente lo contrario. Hablaba con todos 24 horas, y después tenía sus decisiones. Y Lula no estaba directamente implicado en el gobierno Dilma II. El gobierno Dilma I había un poco de influencia. Y todo eso junto con la crisis de 2008, finalmente llegando al Brasil. No llegó en 2008 porque en la época había el boom de commodities y el plano A del PT era, ok, vamos a vender commodities como locos para la China. Funcionaba. Cuando la China comenzó a reorganizar su sistema económico, comenzó a comprar menos commodities, no había un plano B para el Brasil porque el Dilma no pensó un plano B. Lo que hizo, hizo una especie de mini shock neoliberal, colocando un neoliberal como ministro de las finanzas. La crisis peor aún do que era el inicio de su gobierno. Y todo eso con Lava Jato, todos los días en las principales títulos de los jornales y del telejornal nacional de las 8, que 50 millones de personas ven todas las noches. Escándalo. Entonces estaba imposibilitada de gobernar y no sabía cómo gobernar y tenía, sus asesores eran de un nivel muy bajo. lo que es un reflexo de cómo funciona el Partido de los Trabajadores. El nivel medio del Partido de los Trabajadores es bajísimo. No tienen, como dicen los franceses, cadre superior, cadres de gran nivel, bien educados, con vivencia internacional. No, es muy mediocre. Y eso es un enorme problema del PT. Y es un problema ligado también con el problema de educación en Brasil, que Lula no resolvió porque sus prioridades eran diversas. La prioridad de Lula era, ok, vamos a retirar 30, 40 millones de personas de la pobreza. Vamos a crear una nueva clase media, o al menos una pequeña clase media. Suceso. Pero debería haber investido en educación en todos los niveles. Educación primaria, secundaria, universitaria, que hoy es un desastre absoluto. Pero no tenían plata para hacer todo. Imagínate transformar un país que fue esclavizado y colonizado durante 450 años en 8. Es imposible. Pero los primeros 8 años, significativa diferencia ya. Y Dilma, claro, porque tenía menos, el budget federal estaba cayendo, no consiguió dar continuidad a este proyecto. Entonces, juntando todo eso, llegamos a lo que se vio ayer, que fue el cúmulo de un proceso que, del punto de vista de los americanos, una guerra híbrida, pero con componentes locales. Ok, vamos a usar las élites compradoras brasileñas, los vasales del Brasil, para hacer un cambiamiento de régimen soft, digamos, un golpe soft, que es lo que ocurrió, usando un sistema diferente, una alianza entre la grande media, políticos y el poder judiciario. Porque el poder judiciario del Brasil, una parte está totalmente corrompida por la derecha. Como en los Estados Unidos, los republicanos controlan jueces de la Corte Suprema en los Estados Unidos, el Brasil es lo mismo. Muchos de esos jueces son directamente controlados por la derecha. Y el juez Moro, que es el juez que estaba conduciendo el Lava Jato, lo mismo. Hizo un estágio en el Departamento de Estado, tenía informaciones privilegiadas pasadas por los americanos. Era un personaje ideal, tanto así que se convirtió en el nuevo Don Quijote de las clases medias brasileñas, que compraron el mito de este juez purificador totalmente, acríticamente. Esto es muy, muy, muy grave. Entonces, comparado con la guerra híbrida en Rusia, comparado con la guerra híbrida en Oriente Medio, la guerra híbrida en Brasil es el mecanismo hasta ahora más sofisticado de toda esa historia moderna de producción de caos por parte del imperio. Yo estaba hablando con algunos académicos de universidades de São Paulo, ya están empezando ideas de estudiar académicamente este fenómeno como la forma más sofisticada de guerra híbrida ya desarrollada por el sistema imperial, ¿no? Claro, no acabó. Esto va al Senado, la Suprema Corte Federal en Brasil tiene que dar un parecer después. Pero en el momento es un suceso total, porque prueba que se puede manipular la opinión pública partiendo de datos falsificados o parciales y llegar a un cambio de régimen institucionalmente y legalmente dubio, pero que funciona y que convenció al menos 50% de la población y al mismo tiempo mantener el país en un caos, en la polarización, en la paralización total, porque ese proceso va a continuar, el país va a continuar paralizado. Entonces, yo me caí totalmente fuera de la... Mas tal vez conservando siempre la óptica de la guerra híbrida como producción de caos del sistema en diferentes estratos y con diferentes estrategias. Hay una estrategia para Ucrania, hay una estrategia para Oriente Medio, Siria y Irak, hay una estrategia para América Latina especialmente, y especialmente Brasil, porque es el país más importante de América Latina. Se cae el Brasil, todas las otras izquierdas del resto de la América Latina van a caer también. Porque había una sinergia muy grande entre ellas, trocas de informaciones, trocas de financiamientos también. Brasil siempre financió muchos proyectos en Cuba. Mucho apoyo de Lula a Chávez directo, y esto incluía también mucha plata. Con Ecuador lo mismo, con Bolivia, Morales lo mismo. Entonces, Il quadro futuro immediato qual è? L'imperio si sente ammenazzato perché non controlla más il planeta come controllavano antes. Achavano che il gran golpe teria sido l'invasione dell'Iraq, iria reconfigurare l'Oriente Medio, non conseguirono. Acharam que poderiam fazer uma guerra contra Irã, porque Irã facilmente se dobraria, não conseguiram, foram obrigados afinal a fazer um acordo com Irã, a partir de um dossiê completamente falso, que era esta ideia de que estavam desenvolvendo uma bomba atômica, que todos sabiam que não. Lo mesmo com o Iraque, todos sabiam em 2002, início de 2003, que não havia um programa nuclear iraquiano, todos, os inspetores da ONU. Os diplomatas do Oriente Médio, todos sabiam. E tínhamos Colin Powell provando na ONU que sim, que o Tony Blair dizendo que iam atacar a Europa em 45 minutos. E conseguiram sua guerra, mas não funcionou. Então, depois da Primavera Árabe, tentaram com revoluções coloridas. Em Oriente Médio também. Já haviam tentado em Ásia, tentaram em Kirguistão duas vezes, tentaram em Geórgia. Vão a continuar tentando, pero os nodos mais complicados são os países dos BRICS. Então, estamos chegando a um estágio de confrontação, de produção de caos muito mais complicado e muito mais sofisticado. E, em minha análise, o que está passando em Brasil é este estágio superior de produção de caos dentro de uma vena mais legalizada e teoricamente legal, pero há necessidade de um nível de politização da sociedade muito alto para compreender como funciona. E a maior parte dos brasileiros não o consegue. E vemos essas informações filtrarem em pequenos sites e blogs da mídia independente no Brasil. Mas o brasileiro médio que vê o Jornal Nacional todos os dias às 8 da noite, ou que compra os grandes jornais, a mídia cotidiana, o equivalente do país, por exemplo, não o sabe. E isso é muito grave, porque, desde um ponto de vista, é acabar totalmente com a democracia. E, sobretudo, uma democracia jovem, mas já muito estabilizada. Por exemplo, para o projeto desta aliança partidária entre o partido que fazia coalição com o PT, o PMDB, e os sociais-democratas de Cardoso, o PSDB, eles fizeram uma aliança nas últimas semanas, praticamente, e seu projeto é de criar uma espécie de parlamentarismo à brasileira para escapar das eleições completamente, porque o povo brasileiro vota mal e vota errado. Las últimas cuatro veces votó por el Partido de los Trabajadores. No puede más, ahora tiene que ser conducido y votar cierto. Y esto es, de un punto de vista, esto podría ser aplicado para todo el mundo en desarrollo y para todo el sur global. Si no votan cierto, venimos aquí y hacemos nuestro cambio de régimen legalístico, sin disparar un tiro o una bomba. Es mucho más eficiente do que invadir el Irak, perder miles de millones de dólares y no conseguir los resultados. Entonces, yo creo, para finalizar, este es el cuadro más dramático, que esta inversión de valores, este simulacro, esta situación praticamente kafkiana que se vive em Brasil hoje, pode ser o prenúncio de um futuro que o império está imaginando de produção de caos para todo o sul global.